9, sua identificação, se você vai chegar da Golf para 4.000 pés ou existe na 096. Dia, bom para 4.000 no 096, agora no 759. Controle de Salvador, bom dia, eu estou 3171. 3171, bom dia, contato radar na decolagem, se vai ver a saída São Bruno para nível 320. Para o 320, autoriza a proa de leda? A 3171 autorizado. Leda na proa, obrigado. Oceanair 6225, ILS, pista vista. Oceanair 6225, compasso de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, bom dia. Bom dia. Oceanair 6225, 2 milhas para onde a serra, minha direção no zero. Oceanair 6225, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ativo, no 0 no 6, na escuta, Oceanair 6225. Oceanair 6225, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso na 1-0, Oceanair 6225. Saredo 2221, da colada 227. Chame controle de Salvador, 120, décima 8. Salvador, 120, décima 8, passaria 221. Controle Salvador, muito boa. Tá, bom dia, passaria 2221. Contato de 2221, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 160. Momo nível 160, autoriza sem restrição, Rita. Autoriza 2221, cancelado as restrições. Confirma, senhora Rita, está livre das restrições da nível inferior? Afirmo. 160 autorizado, passaria 221, iniciar a subida. Autorizado direto, Momo. Na presente, direto, Momo, passarei 2221. Controle, autoriza a proa de morte para a posição 3171. 3171, aguarde coordenação. Aguardo. Oceanair 6225 no solo aos 30, vira à direita, pode sair de via Alfa, reporte antes da Juliette. Tá certo. À direita, Alfa, Juliette, para o 04. Oceanair 6225, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6225. saída 2221, autoriza 5 possível pro de barreira, senhorita. 5 autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, chame 6225. Controle Gol 759, vai efetuar um pequeno desvio à direita, na 220 por 5 milhas. Gol 759, livre de vigência, porta térmica. Passa aí, Gol 759. Para o 171, nós temos Santa Recife na frequência 128.35, terna 125.1. Frequência? 122.35, a perna 125.1. 2235.1, obrigado, bom dia. Bom dia. Pelo Gol 759. Ponte Gol 759, cancela as instruções na posição pelo, desço para 2 mil pés. O ajuste na 0 no meio, autorizado em LS da pista na 0, repostabilizado. Canceladas as instruções em pelo, desço para 2 mil, 2016, repostarei estabilizado no X-Ray, Gol no 759. Salvador, Gol 1093, com a Foxtrot. Gol 1093, a sua identificação, dessa vez chegada bom para 4 mil pés, hoje a gente na 0 no meio. Bom, 50 mil, tem melhor na 0 no meio, Gol 1093. Passaria 2221, autorizado barreira. Dá presente barreira, passaria 2221, grato. Azul 5126, bom dia. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Amper Zulu 21, nível de voo 320. Saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, voa Tozó. Bom dia, intercepta Amper Zulu 21, decolada 10, primeira curva. Direita, transponder 5131, frequência do controle em Salvador, 120, décima 8. Azul 5126, o confirmamento foi correto? Confirma somente o transponder. Correto, abaixo pronto para o pushback de acionamento no portão 01. Ligou 1093. Prossiga. Vai fazer um desvio assim, aqui é de 5 graus esquerda, já volta para o perfil da chegada. 10 livre de desvio, gol 1093. No ILS ou no 759? Luna 759, complete aproximação, chame de torre na frequência 118.95. 118.95, no 759. 11, autorização, galhão 340. 23153, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Amper Zulu 44, por seguro, Amper November 57, Mossul, nível de voo 340, saída Sambo 1, Leda. Dóquilo, decoladão no zero, primeira curva, direita, transponder 5133, frequência do controle em Salvador, 120, décima 8. Vamos confirmar, na saída São Ludo. Sou 3153, saída Sambo 1, Leda, Zotlo. Aguarde para o cotejamento. 1-2-6-85. 1-2-6-0, por gentileza secundária. 1-2-6-85. 1-2-6-85, passaria do 2-2-1. Obrigado, bom dia, senhorita. Bom dia. 1-5-0 graus, 08 graus. Autorizado, pouso 1-0, agora no 759. 1-3-1, no 5-3, coteja. Tá, 3-1-5-3, então, na saída Sambo 1, Leda, Dudu, Via Pesolu 44, Sierra Golf Romeu, Atena 2, 5, 7. Atena 5-1-3-3, controle 1-2-0, decima 8. 3-1-5-3, confirma na saída Sambo 1, Leda, Tóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Ok, então, Ono, Leda, Tóquilo, 3153, obrigado. 3153, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Na 093, desce para 2000 pés, registro na 096, autorizado, ele acha que foi da pista na 0, reposta estabilizada. Ok, controle 2 de pés, que é a 096, já estabilizado, na 093. Mou 1759 no solo 45, vira para a direita, após segue via Alfa, reporte antes da Juliette, motor escuta. Ativo, na sua escuta, 1759, informa que após o toque, um pouco antes do cruzamento do REC, tinha um cachorro cruzando a pista, tanto que ele estava da direita para a esquerda. Passou por mais da base aérea, tá? Mou 1759, gente, obrigado pela informação. Não por isso. Tem 126, autorizado para o espectro de treinamento, portão 01, no reporte pronto para o ataque. Bruno 759, autorizar Juliette para o portão 05. Atento à aeronave da Azul Embraer, que era puxado através do portão 04. Ok, tá, avisou com a Azul, autorizado ingresso no pátio para o 05, Bruno 759. Pisando para o 1093, pisou para o 1093. 1093, com parte de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, bom dia. Torre Salvador, eu vou 1093. Vou 1093, ajuste 1016. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, sente avaliando a autorização, vou 1093. Então, jogou no 759, não tem sinalizador no 05. Jogou no 759, sim, tiremos o aeronave para trás. Legal. Azul com 109 a bordo, 4 e 20, alterna Ribeirão Preto. Azul 5126, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste 10 no meio. Índia, lá reportaremos 10 Azul. Gol 1093, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 079. Pouso, o pouso do Boeing 737-800 da Gol, na pista no zero, está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Obrigado, tá 3517. Então 3153, portão 11, autorizado pushback, treinamento, recorte, pronto para ataque. Não, agora tá, então 3153. 1093 no solo aos 54. Segue via. Lembra direito, segue via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, o gol no 093. Toyota 3153. Tô 3153, prossiga. É possível o senhor coordenar aí o operador de sínia pra gente, por gentileza? Fechar uma porta já faz uns 5 minutos. Sim, iremos informar em frente. Obrigado. Alô 5126, autorizado decolar, pisto no zero. Vento 1, 50 graus, 079. Sim, decolar, então, no zero, 093, autorizado Juliette, portão 08. Juliette para o 08, gol 1093. Azul 5126, decolado aos 55. Chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208, 5126. Salvador, bom dia, Azul 5126, passando 1000 pés. Azul 5126, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível 320. E a saída 320, 5126? Salvador, consegue coordenar por de alerta, por 512, por favor? 512, autorizado de alerta. Para o táxi, são 3153, o POB 175, Campinas, 3 horas e 42. Sou 3153, táxi, autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1, táxi ainda, quando pronto, torre 118, 195 novamente, um ajuste no 0 no meio. Pátio na Índia, 1895, 3153. Salvador, 3153, próximo ativado. 3153, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter no zero. Zuno 53, autorizado decolar, pista no 0, retorno 60 graus, 62 nós. Deixa eu falar, então, 3, 1, 5, 3. Torre Chanel 6225. Torre Chanel 6225, prepare Arbor 1, transição elétrica. Mateu, Arbor 1, elétrica, se possível coordenar no nível 380. Gente. Já pré-autorizado 380. Obrigado, Matheus. Tá 35 no 7, prossiga. Possibilidade de navegar direto, Zuna? Tá 35 no 7, autorizado. Desça para 2.000 pés, o ajuste na 0.6. Autorizado, ele acessou da pista na 0, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, obrigado. 5126, chama sempre Recife, na frequência 126, decimal 0, terna 128, decimal 8. 260288, 4526, obrigado. 1, transição Motiva, aguarde cópia número 2. A gente escutou o 420. 3153, decolado 04, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 108, bom dia. Bom dia, Lobo. Oceaner 6225, pronto, 4. 6225, prossiga na escuta. Oceaner 6225, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa, decolada 10, primeira curva, direita transponder 5150, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Para Brasília, autorizado nível 380, Upezul 17, Arbor 1, Elefa, curva direita 5150, 1208. O Xenomia 225. Treinamento foi correto. Posso pronto para o pushback, treinamento portão 04. Reportaremos no 4, 622. Azul 4201, pronto, cópia. Pronto para autorização, 4201. Azul 4201, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, via Amper Zulu no 0 até Tubave, Amper Zulu no 6, Posmu, direto Confins, depois. Depois segue conforme rota do plano de voo, nível de voo 320, saída Sanvo 1, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponda 5151, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Ok, aprovado Campinas 320, Aprojulo 10, Pubase, Aprojulo 6, Pozvu. Perfil Sanvo 1 na decolagem. Primeira curva à direita, transponder 5151, controle 1208 na Sanvo 1, transição Leda, transição Leda. O azul 420. Azul 4201, o treinamento foi correto, reporte pronto para o pushback e atendimento. Voltará 420. Estabilizado. 3517, abate de aproximação, chama torre na frequência 1198, decimal 95. 3517, obrigado, bom dia. Bom dia. 3517, ajuste no 0 no 6, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1550 graus, 0619. Estabilizado, boa. Salvador, bom dia, Azul 275 com a Hotel. Oi. Azul 275, qual é a identificação? Azul 275, contato radar, 66 milha, cidade de Salvador. Vou ir para o médico para antecipar a chegada e a proximidade descida. O ajuste Salvador 10 na meia. Tempo vai para o Bomed para interceptar a chegada com 1016, o azul 275. Salvador, bom dia, o Oxa 62, Ono Uno. Oxa 62, Ono Uno, prepare Sambo Uno, transição Doclo, guarde somente um minuto, Cobra. Sambo Uno para o Doclo, aguardando Oxa 62, Ono Uno. Então, 3517 no solo aos 1-1. Direita, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, está 3. Última 1. 2835, 251, obrigado. Estou 3517, autorizado Juliette, portão 10. Juliette para 10, até 3517. Controle Salvador, o azul 2775, ideal de descida. Azul 2775, desce para nível 050. Descida ao 050, azul 2775. 4, Porto Seguro, Pé November, 857, Mossul, nível de voo 360. Saída. Sambo 1, pós voa Leda, pós Dóquilo. Decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5153, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Topa 360, via ponte do voo, decolada 10, perfil Sambo 1, Leda, Dóquilo. Topa Júlio 44, pode segurar o P90, 857, até bom. Aciona 553, controle 120.8, Oceaner 6211, está no 02. Oceaner 6211, só confirmando, após Leda, Dóquilo, Delta Oscar, Kilo Lima, Unicórnio. Afirmativo, Leda, Dóquilo. Oceaner 6211 está correto, reporte pronto para o pushback, acionamento, portão 02. 1963, centro de informação é X do hotel, posição 1963, hotel em curso, guarde cópia, prepare Sambo 1, transição Dóquilo. Sambo 1, Dóquilo, 963. Pushback acionamento no 04. Pushback 225, portão 04. Autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o ataque. Autorizado, reporta pronto, 6225. Gol no 963, autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, via Pé Zulu 44, Serra Golfo Romeu, Pé November, 857 Gol Sul, nível de voo 360. Saída, Sambo 1, Leda, Dóquilo, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5162, frequência do controle em Salvador, 120, décima 8. Autorizado Galeão, 360, Sambo 44, seguro, para novembro 87, Mossul. Sambo 1, Leda, Dóquilo, direita, curva, 1, 62, aciona, 20, sinal 8 é o controle, gol 1963. Gol 963, está correto, planejamento, reporte pronto para o pushback, acionamento, portão 07. 3, Azul 4201, flight para push. Aguardando com 4201. Liga 2775, desça para 2000 pés, sua origem usada na meia, 3 avenida secreta, pista na 0, reposta estabilizada. Desce para 2000, 1016, autorizado, X-Ray da 1-0, Azul 2775. 22 a bordo, 3 horas, alterno Berlante. Puxa, 6225, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no meio. Autorizado para o esquadrão de acionamento, portão 03, reporte pronto para o ataque. Iniciando, vai reportar para o ataque, 420. Corregou 966, solicita para o esquadrão de acionamento. Autorizado, pushback, acionamento. Porta 107, reposta para o saco. Livre, pushback, acionamento, voo 9.5. Espera, pronto, Oceanair 6225. Oceanair 6225, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0. Vento 150 graus, 07 horas. Alinhe e decola, sistema 0, Oceanair 6225. Após 4 horas e 40 de autonomia, alterna Ribeirão. Azul 4201, no táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista no 0. Reporte pronto, no ponto de espera, o ajuste no 0, 16. Centro via Índia, porta da ponta do ponto de espera, o azul 4201. Estou no localizador. Azul 2775, completa aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 2895, obrigado e um bom dia. Bom dia, o azul 2775, final estabilizado do ILS X-Ray, pressão no 0. Azul 2775, bom dia, ajuste 10, 16. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 62 a nós. Autorizado, pouso, pista 10, azul 2775. Oceanair 6225, decolado aos 24, chame controle Salvador, 120, 18. 208, boa. Bom dia, Oceanair 6225. Oceanair 6225, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível 380. Arboruno 380, 6225. 3 horas, 33 minutos. 1963, táxi autorizado. Até o ponto de espera da pista no 0 via pátio 1, táxi e Índia. Poste pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 10 no meio. 10 no meio, via Índia, ele está 963. Azul 4201 no ponto de espera, 10. Azul 4201 no visual com tráfego na curta final no 0. Firmativo. Azul 4201, após o pouso do ATR da companhia na pista 10, está autorizado a alinhar e manter a pista 10. Após o pouso do ATR da companhia, vai alinhar e manter 4201. Azul 4958, contato radar 60 minutos do agente Salvador, Boibo Médico antecipa a chegada, reposta unidade descida. Hoje, instalador 1-0-6. Sim, está, a gente do 1-0-6, voando o Bowman. E informaram para a descida, o azul 4958.